quem voltou, doutor? Sou eu mesmo, filho do trauma, olhar friozão, colocando terror na calma, trazendo inferno na palma, espírito livre que revive, fazendo erguer sua alma. Siga a dança das folhas, vistas em colhas, filas em monte, me força estourar sua bolha. Zona de proteção, própria prisão, se veja jão no mundão, coberto de más escolhas. Respiro o ar que me acaba, o peito dispara ao disparar e o corpo caiu na calçada. Sentindo o fedor que exala da senzala, eu tragador na veia a revolta da vejezada. Seguindo o mal que alicia, nó na vista do menor e o demônio se delicia. Antes de acontecer eu já via, e vence a noite, o peito gela e até o papo arrepia. Vai tá aqui, quantos estão? Esquece o sino, pense em vão. Foca em ti e seu irmão, o mal tá aqui, aperte a mão à frente. Eles falam, mas nunca sabem. Confie em quem menos vem. Eu mergulhei na Babilônia, me tornei bem mais vazio. Perdido na cidade da insônia, mesmo no inferno meu coração é frio. Eu mergulhei na Babilônia, me tornei bem mais vazio. Perdido na cidade da insônia, mesmo no inferno meu coração é frio. Viver é um desafio e a morte que te testa. Quantas almas de luto vivendo só de festa? E o que resta? Liberdade é meu lucro. Alice no puteiro, chapeleiro maluco. Um gole na indecência, enquanto os corpos se pilham na guerra, revista ostenta joia, monarquia da Inglaterra. Eu sou cão sem dono, vocês dono do nada, parcelo Titanic nessa barca furada. TV não tem racismo, vocês estão de piada. Quantas glória Maria no papel de empregada, novela de escravo, a emissora gosta. Manipula a verdade que o jornal não mostra, sem a mostra grátis eu quero é meu cachê. No cifo no vídeo é show, no palco mais só com plaquê. Eu vim pra fazer show, vocês fazer mexer. Ideologia Shakira tentando pagar de tchê. Uns querem ser Guevara, outros querem ver vara. Enquanto meu rap vive e vale mais que vivara. Nocivo Chomon. Ra. Eu mergulhei na Babilônia, me tornei bem mais vazio. Perdido na cidade da insônia, mesmo no inferno meu coração é frio. Eu mergulhei na Babilônia, me tornei bem mais vazio. Perdido na cidade da insônia, mesmo no inferno meu coração é frio. Novela de escravo, a emissora gosta.